o som que bate pesado onde toca. Esse é o Estúdio MJ. Qualidade e inovação que você vê e ouve. Só quem curte, vem de embora, vem de embora. Vai começar a gravação do CD ao vivaço hoje na Estacap Clube. Então vamos de bola! DJ Manoel Júnior, o Pancadão de Macapá. Que marcaram época. Daqui a pouquinho, show de arroja legal. 07. Nossos parceiros já presentes, muito obrigado. Parte, a vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com badalação que me apaixonei, fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan, eles dão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Novíssimo Estúdio MJ. Novíssimo Estúdio MJ. A nova sensação de Macapá. Só quem sabe. Essa é pra quem tá feliz. Vai se divertir com paz e amor no coração. Banda Zé. Nossa amiga Bel. Alô, Tuba, você. Eu te dei o meu amor. Fez eu ficar assim, sem pensar, sem direção. Será que isso foi amor? Diz pra mim, não minta. Sigo então, sem saber. Sofro sim, sem você. Por que me enganou? Eu só quis te amar. Quem sabe? Tornado 3D. Alô, zona especial também. A minha mãe zona. Alô, Maria Sila, você. Tornado 3D. Aqui é o poderoso Estúdio MJ. Estúdio MJ. Sabe aquele dia que você se foi? Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. DJ Manoel Júnior. Ei, DJ, aumente o som aí. Já chegou o recado aqui também. Sinto meu amor que fugiu de... Oh, meu amor, Vanessa Silva, você. Eu não consigo esquecer. O que eu quero por dentro. E dói, pode crer. Oh, meu amor, volte quando me... Novíssimo Estúdio MJ. Novíssimo Estúdio MJ. É a nova sensação de Macapá. Só quem conhece. Alô, Benedito, você. Nosso parceiro Botinha. Diz. DJ Caditão. A galera do Araxá em peso. saindo. Minha mulher tá me traindo. Na festa se divertindo. E eu não faço nada, é. Ei, Joe, então chame a polícia pra fazer uma perícia. Em toda mulherada, é. Ela só dá o ô, ô, ô, ô. Ela só dá o ô, ô, ô, ô. Ela só dá o ô, ô, ô, ô. Problema pra mim. Ela só dá o ô, ô, ô. Vai ficar marcado no CD, gravado ao vivaço hoje, Clube Stacap. Alô, André, Andréia, né? O Irlã te ama. Nossa amiga Irael, Zael, vem. Alô, Carlos. Eu lembrei de você, como lembrei de aí, mamãe, essa é pra ti. Hoje eu li um poema de amor. Parceiro DJ Caditão, da mega aparelhagem Super Trovão, hoje em comitiva tá cheia! Nosso amigo aí, o Tinho Show, já no CD ao vivaço, DJ Betinho Mixi! Parceiro Rini Show, ele e toda a comitiva. Usa chapéu de couro, uma bota invocada. Os seus cabelos louros, amor, me apaixonei. Já não... Pra sair bonito, pra sair legal, então vem te embora com o show do Pancadão. Estou afim. E vê se na batida faz. Vou virar o seu leão. Vou ganhar o mandeiro do seu coração. Me apaixonei. E vê se na batida faz. Vou virar o seu leão. Vou ganhar o mandeiro do seu coração. Me apaixonei. Vai ficar marcado Clube Stacap. Vem de boa pro show do Pancadão. Só quem conhece. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não se entregar. Essa vai especialmente ao meu amor Vanessa Silva. Meu você olhares, ele e sua prima bela, toda a família hoje. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você pra me ensinar. Também cobra! Ele que é do Táxi Águia! Podem me prender pelo que vou. Só quem tá gostando! É o DJ Manuel Júnior, fazendo ao vivaço, gravação do CD ao vivaço, Clube Stacap hoje, dia 8 de fevereiro, vai ficar marcado, né?

Essa aqui é o hino do Super Trovão, lançamento oficial, agora dia 11 de abril. A galera já tá convidada pra essa mega festa. Vem te embora que é o Trovão na balada! Quem conhece? Eu sei, não posso ficar com outra pensando em você. Eu sei que eu quero te ter pra sempre junto de mim. Aqui ao vivo, vem te embora, vem te embora. É o show do DJ Manuel Júnior. Isto é festa. Na ocasião, é assim. Bora, tem rei. É um, é dois. Bora, tem rei. Um passinho pra trás. Todo mundo tá tremendo. Ouço, mano. Aquele dia que eu me vi eu prometi pra você que voltaria. Fui buscar meus sonhos no lugar de novo. Nosso parceiro DJ Betinho Mix, ele sua primeira dama. Vai, vai, vai. 2, 3, 4. Diz. Se eu perco todas é porque tem motivo. Só quem curte! Minha mulher tá me traindo. Na festa se divertindo. E eu não faço nada. Picada, picada. Vamos lá, DJ Sander. É o DJ Manuel Júnior fazendo ao vivaço. Gravação do CD hoje. Clube Stacap. Picada, picada. Diz. Picada, picada. Picada, picada. Produção e mixagem DJ Sander das produções. Nosso parceiro DJ Divan e DJ Fábio. Arrependa. Nosso parceiro Romério André Pastana. Poderia faltar. Vem de embora pro show do pancadão. Nosso parceiro Neizinho Mix. Estou indo embora. A mala já está lá fora. Vou te deixar. Vou te deixar. Por favor, não embora. O homem não chora. E não pede perdão. E não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração. Me fez chorar. Me deixou num beco sem saída.

vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você. Nessa minha vida agitada, já não tenho mais só quem conhece nada, já nem posso mais pensar no amor. Mas nosso amigo Neilo, ele que já tá com seu balde, diz: estou apaixonada por você. Ele mesmo tem um jeito de falar do meu amor, que é grande sim. Apaixonada, eu estou apaixonada por você e não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê, tudo que eu faço, penso em você, é que eu estou apaixonada. Manuel Júnior, o amor está tão longe de mim. Ao vivaço, meu bem, não seja tão ruim. Diz: escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor. Diga que você não me esqueceu e que seu coração ainda é meu. Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor. O beijo que você me deu, eu guardo até hoje o calor. Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. O som que bate pesado. É o novíssimo estúdio MJ. Tinta do coração. Marcar os corações. Não vou ficar correndo à tarde. DJ Manuel Júnior. Amar de mim. Fazendo ao vivar CDzão hoje. Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Vai ser melhor assim, mas isso vai passar. na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar. Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu, melhor que eu. Mas eu duvido, mas eu duvido que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu. Duvido que ele faça o terço do que já fiz por você. Eu pago pra ver. Olha só o salão, ó. O Chagatini vem dançar o som do pancadão de Macapá. DJ Manuel Júnior fazendo CDzão ao vivo. Se amar e se satisfazer. Delírio de amor tão gostoso sentir com você. Vem me amar, me fazer feliz, amor. Vem ficar juntinho de mim, amor. Vem morar. Aí, Manuel Júnior! Gente, bora, papai! A vida é errada. Essa é pai d'égua. Ninguém tem nada. O Carlinho chega a estar com um sorriso até na orelha. Só falta garotinha. Eu posso fazer o que quero. Eu posso dizer o que penso. Aí, baixinha. E ninguém mais. Olha o Marinaldo como é que tá. Saliente, saliente. Não vai ser você. Já passei na sua vida. Sua vida esqueci. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. E pra ele só tenho a dizer: se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio. Alô? É você? Sou eu. Que tô vendo que você andou bebendo. Se eu... Só quem conhece! Não foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensando que ainda sofro por você. E a minha foto, você mostrou pra alguém? Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. segura, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada. Meu parceiro DJ Divan e DJ Fábio. Arriando baldes e baldes. Aí o Tinho Show. Quando nosso amigo René Show. O coração sabe o caminho a seguir. Deve ser outra pessoa ou um caso parecido. Deve ser alguém querer. Nossa amiga Matilde contigo. Ela e o pelado hoje. Mas se fosse diferente e esse cara fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Quantos mistérios tem o coração de uma mulher? Toma-te, meu preto! São infinitos caminhos que levam. Essa vai especialmente pra meu maninho, Ale Benedito! Criador do desejo e prazer. Nosso amigo Duba! Existe amor e paixão. O medo de se perder e a coragem de se encontrar. Dentro do seu coração. Carência, apego, ódio. Coração, medo, ilusão. Dentro do seu coração, paixão. Nosso amigo Israel, Daila e sua família presente. Há uma vontade contida nas paredes do peito. Dentro do seu coração. Aí, Vanessa, corre pra cá que o coração já tá batendo no pé, mano. Coração de a saudade já tá demais. Aí, pera, tu ri, né? Quando tu amar, tu sabe. Romel Farias. Dói, meu irmão. Te segura! Quantos mistérios tem o coração de uma mulher? Nunca ninguém decifrou. São infinitos caminhos que levam até o céu. Ou até o chão. Entre a dor e o desejo, o prazer e a sedução. Existe amor e paixão. O medo de se perder e a coragem de se encontrar. Dentro do seu coração. Carência, apego, ódio. Dentro do seu coração. Angústia. Você falou que gostava de mim e eu tava me dando cerveja. Acreditei. Daqui a pouquinho eu vou tocar dança no lugar de arrocha. Mas foi com o tempo que eu pude perceber que fui objeto. Essa galera que não dança, mas ela fica de olho na letra da música. Foi só um lance. Olha só. Um caso de paixão. Aí, Bela. Foi coisa de momento que passou pra você. Essa é pra quem tá apaixonado! Foi só um lance. Momento de prazer. Que depois que rolou, você quis esquecer. Você quis esquecer. Só quem conhece diz. Joguei fora as fotos e nós dois. Reviver você não me faz bem. nem vai me trazer o que já foi. Aí, Carlinho, você mudou muito. Esse CD vai ficar marcado. Fiz o que o tempo não passou. Busquei em outros olhos ver você. Fotos que já foi o nosso amor. Não revela outra pessoa pra ser. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes disparam meu coração. Já rasguei as fotos, mas em pensamentos guardo cópias do seu beijo e solidão. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes disparam meu coração. Já rasguei as fotos, mas em pensamentos guardo cópias do seu beijo e solidão. Quem conhece? Nossa amiga Alcione e toda a família. Aí, Bela. Para você ganhar credibilidade, o que você prometer, trate de cumprir. Vai ficar bem visto na sociedade e verá que não vale a pena mentir. Tocar mais duas. Segue daqui a pouquinho. Aceitou a gente. Mais uma rodada de bingo. E você não vai mudar o mundo. A galera tá querendo mesmo é dançar. Vale a menos. Aí, Dita, você não adianta se esconder que eu tô te vendo. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Se você procura nosso amigo Ailson, gente, saiba que é nós, pai. Mudar o mundo, mas com certeza terá um canalha menos. Todo mundo erra, todo mundo falha, sem exceção. Curte essa daí, diz! Bote o champanhe no gelo, me espere que a noite égua, vou passar lá. Hoje tem lua no céu e a noite é um convite pra gente se amar. Bote o champanhe no gelo, me espere que a noite é um convite. Eu só quero ouvir uma coisa. Hoje quem é que vai ficar pro baile da saudade? É um convite. Daqui a pouco. Gente se amar. Daqui a pouco! Quero passar com você momentos de felicidade. Tudo que tenho pra lhe dizer. Aí, Maldo, essa é boa. Se eu matar a saudade. Me espere bonita e cheirosa. Não precisa vestir o seu corpo. Tô chegando com a fome danada. Você pode... Som da Rocha, DJ Manuel Júnior, fazendo ao vivaço! Eu me lembro muito bem, a gente era feliz, mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Não consigo entender por que findou assim. Eu era pra você, você era pra mim. A saudade bate, fere o meu coração. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Porque se eu fosse você, eu voltava pra mim. Mudava o rumo dessa história pra um final feliz. Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente acabou de tudo, tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo ser como era antes. Pensar que não vale a pena ficar tão distante. Pensar em se entregar e abrir. Música. Emanuel Júnior, showvíssimo estúdio MJ, fazendo ao vivaço. Estúdio MJ. Estúdio MJ. Ainda me lembro quando você me deixou, quando eu mais precisava de você me abandonou. Sabia que eu sofria, mas não tava nem aí pra mim. Foi passando e eu sozinho sem você. Bebia todo dia tentando te esquecer, mas não adiantava, tudo me lembrava você. Meu coração triste, carente da solidão, ferido, machucado, sem rumo, sem direção. Você matou meu... Quem é que ainda quer jogar o bingo aí? Agora, vamos lá! Mais uma música! Esqueci, ressuscitou meu... Vamos embora! Pode preparar! É tarde demais, sai fora! Não te quero mais, você matou! Diz! Ei, ei! Meu coração! Ei, ei, ei! Você matou! E agora ele ressuscitou! Você matou! Ei, ei! Meu coração! Pra fechar com chave de ouro, a gravação mais esperada hoje no Clube Destacab. Segura! Tem alguma Samara aí? Aí, te liga. Tem só a Bela. Coisa linda. Tá aqui a Samara, aqui no meu lado. Samara. DJ Pokémon também, dona comitiva. E te chamar de otária, e fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa, gatinha dengosa. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai, um beijo ardente, olhar de serpente. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Estúdio MJ. Coisa linda, formosa, Samara. Estúdio MJ. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. Nosso parceiro DJ Pitbull. Fazer amor. E Eduardo Pitbull também. Fazer amor. Bonita e charmosa, gatinha degosa. Só pra quem curtiu e dançou, Samara, é o DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá.